Seus olhos são da sua mãe, já deu pra ver. Sua boca é desenhada como a minha, pra você ver o mundo como ela vê. E fala sobre ele como eu sei falar. Sorri quando pensei em chamar por você. Chorei quando soube que você vinha. Tô doido pra assistir seu jeito de crescer. Tô doido pra dizer que você é minha. Tô doido pra aprender a entender seu jeito puro de dizer sobre tudo que te incomoda. Quero te deixar livre pra escolher o que vai ser. Mas se você torcer pro Santos vai ser foda. E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida. Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida. E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida. Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida. Disseram que no fundo do oceano existe um mundo. Eu descobri um universo todo pra se ver. Só quero mergulhar no oceano dos seus sonhos. Descobri o melhor jeito de ninar você. Esse mundo tá tão difícil de viver. Pra quem nasce mulher, mas ainda se puxa pra sua mãe linda, você vai ser. Mas seja incrível antes de ser linda. Brinquedos pela sala é só o que a gente vê. A casa já nem é mais tão bonita. Antes eu assistia só o Sport TV. Agora o dia inteiro é mundo bita. E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida. Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida. E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida. Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida. Chega o fim de tarde, fica tudo bem. Eu durmo um pouco enquanto cê cochila. Acordo toda hora pra ver se tá bem. Sorrio quando vejo sua pupila. No dia mais feliz ouvi seu coração. Senti o ritmo da sua vida. Eu sinto que escrevi pra você essa canção. Desde que ouvi sua primeira batida. Vivi a vida inteira esperando pra viver a vida inteira com o amor da minha vida. E eu encontrei o amor no amor de uma mulher. E materializei na minha filha. E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida. Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida. E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida. Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida. Bobeira é não viver a nossa vida. A nossa vida. Isso é um chute.